1097, me receita agora, frequência 128.8, alternado 135.3. 2288353, vamos usar o 97 voar. India Eco, vem na prova da rotatória, aguarde transferência do comando capaz. Está vindo ao contato, aguardando transferência. India Eco, chama agora para o Salvador, frequência 118.95. Salvador, Thiago India Eco, na frota rotatória, visual com o campo. Papá, Thiago India Eco, autorizado sinal 17, agora de autorização de pouso, ajuste na 019. Sinal 17, aguardando a autorização, Thiago India Eco. Parametria 105, me escuta. Escuta. Sim, solicitação do centro, modificação da rota. Via Peru 1-0 até Taubaté. Peru 1-0 até Taubaté, sim, né? Escolar autorizado, cinema 355, vento mais 0, grau 079. Gente, o Bragusto mantém a posição. Voo direto Itapu, deixa para o número 050. Bragusto 1-0, 1-9. Afirma, 90 graus, 079, chinelo 1-4-1-6-6, fala para o Mike Buff, Mike manter o corredor visual, se o aviso 9-1-9, na escuta de coordenação 1-2-3-4-5. M3-5, decolado aos 2-4, chama o controle 1-2-0-8. 2-0-8, controle, cara. Ponta azul, patrão do Mané. Patrão do CMDS, a gente interceptando o sinal do ano 7. Chamamos 355, completa a ordem da colagem, chegou para o nível 360, autorizado direto Leda. Não, 360, direto Leda, 635, obrigado. Saída, Mano. Chama Recife agora, frequência 1-2-5-1, alterna 1-2-3-8. Continua a aproximação, aguarde a autorização de fluxo, Charlie de Eco. Aproximação, aguarde a autorização, Charlie de Eco. Ajuísque, decolar 17, 10, destino 8, controle salvador. 108, isque pra Bisque. Controle salvador, muito boa tarde, Papão Meio, isque pra Bisque. Papão Meio, isque, Bravo, isque, boa tarde, contato radar, suba pela nível 410, via saída Momo. 410, via saída Momo, isque pra Bisque. Controlando 66, estou autorizando o sinal do procedimento, desça para 2.000 pés com restrições de ajuste na 019, informe estabilizado. Autorizado 2.000 pés, sem restrições, 19, azul 4166. Mike Luz, Mike, prossiga. Estão no 7, enviando para o 990 graus, eu deixo que mais custa uma olhada. Check, foi localizado, check, check. Mike Luz, Mike, prossiga via o litoral na praia do Farol da Barra. Informe no Farol da Barra, Mike Luz, Mike. Alinte a Eco, Salas 3-0, confirme por gentileza o PET. Que é direito a segurança que eu te ligo. Whisky, Bravo Whisky, confirma a tua, chama pena. Foi de interceptação, Sura Whisky. Xalama 355, Xalama, solicite morte, vai ser 35, frequência 125 do esquema ONU, alternativa 123 do esquema 8. Ok, o centro agora em 251, alternando 238, né, 355, obrigado. Para o próximo ponto de espera da ONU, já pronto para decolar. Gente, a linha com a ONU, meu Deus, 170 graus, 059. A linha de colapso, estou no 0, bom, segundo, 620. Aqui é posto estabilizado. Estabilizado é 6, azul 466. telemetria, 5 milhas, são 12 horas, ok? Azul 46, eu controlo no teu tráfego no radar. Provavelmente deve ser algum helicóptero em baixa altitude. Gente, 46. Aí ligou o microfone na posição. Passa para Mike Golf, Mike Controle. Na posição. Tem que falar da barra? Tem que fazer o controle, provavelmente é o meu 4-4, mas eu não tinha de 10. A barra meu uísque, bravo uísque, chame o centro uísque, frequência 126, decimal 85, alternativa 125, decimal 4. 126, 85, alternativa 125, bravo uísque, obrigado, boa tarde. Alô. 314, tração nacional em grau 190, após o mesmo a linha Z, cabeceira 10. Levantinho após o tráfego 10 pousar, a linha Z na 10634. Gente, ação no código 0124, confirma o tipo de equipamento. Ação no ator número 510, a ponte Paris, Charlie Golf Mike. Salvador, Michael Mike. Mike, Luz, Mike, prossiga. Já passou o parque de aqui. Chame Torre Salvador Frequência na noite, decimal 95. Mike. Mike, Ghost Mike, confirmei, interfere. Confirma a posição que se encontra no momento. Gente, mantenha o farol de tapanha a guarda, só pra tratar Mike, Ghost Mike. Mike. 6,6, decimal 85, alternativa 25, decimal 45. Sumária 1,26. Para 2,6, decimal 85, secundário 125, decimal 45, bom voo. 2,5, decimal 45, bom voo, 2,0, uma tese. Tá, tá, tá, tá, Mike, custa o Mike na escuta. Confirma, tá lançando 510, eleitoral? Gente, então o tráfego vai decolar dentro de 2 minutos, ao número pé, em cima do axé, a pauta 3,4. Tem um Romulo Vitor Hotel, cruzando a decoragem de 57, eu formo um tráfego próximo ao farol de Itapuã, mantendo 510, tipo opção 44, cruzando a decoragem 17, vento no 30 graus 099, para o Romulo Vitor Hotel. Chanemé 314, cruzando a decoragem de 0, vento 1 no 30 graus 099. Esse é o Corte, iniciando Chanemé 314, posição Rodolfo, boa tarde. 3145, observa 2320 da GEC, iniciando rolagem, após ali mantém a cabeceira na zero. Aí mantém 1-0-3-1-4-5. O Bagofax está fazendo espera aqui para o Bagofax. Gente, mantém aqui antes de sair. Eu pedi mais um minuto, vai ter possivelmente alguns usar o coordenado da Coronel 7, cabeceira filial, para passar 3-4 no amulete. Mike, tá escutando, né? Direto, aproximação, passe 5, dash 3. Chame 314, decolado aos 4, 1. Chame agora o controle em Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, meia, 314. Papatão Romeu Vitor Hotel, decolado aos 4, 2. Mantenha essa frequência, reporte quando o tráfego ultrapassado, Robson 44. Mantenha essa frequência, reporte quando ultrapassado o tráfego, Romeu Vitor Hotel. Chalamé 314, boa tarde, seu contato radar, se eu vi, eu saio da Momo para o nível de voo 340. Pandemia, Momo 340, Chalamé 314. Gente, o Mike Golf Mike, já é visual com o tráfego para o 34. 314, Chalamé 314, veio código. Mantinha o voo direto, código. Salvador, só passar o Romeu Vitor Hotel, já, mil fez, levou o tráfego. O Romeu Vitor Hotel consegue com o controle no 0 decimal 8, bom voo. Controle 308, Vitor Hotel, obrigado. podia acionar o transporte de passageiros? Confirma. Podia acionar o transporte de passageiros? Confirma, somente o Cláudio, para o transporte. Vai, mas deseja manter o litoral ou faz direto para o seguro na presente? Partida presente para autorizar direto para o seguro. Bem, tive direto para o seguro, aguardo na sessão para o 065. Assim que possível, farão o controle estimado de ingresso na terminal IEL e depois para o seguro. Certo, vamos direto para o seguro, assim que possível, passar na estimada. Vamos ver o vitro hotel, mantendo meu pé. Golfe, com o Charlie, Golfe Mike, confirme a posição, já passou o Farip? Através de Farip, eu vou com o Mike. Deixa a porta de água visual com o campo e ainda não recebo o transponder. Vou botar na Seaga, o Golfe Mike. Nova Papa, então, mais informação de identificação. Veio na porra de TAP, para entrar para a chegada com o de ONU, reporte para a descida. Estou autorizando ISAP para interceptar a chegada. Acho que ela decida. O meu Vitor, o Celso Matheus 065. Robson, Robson 44 conseguiu no teste 3, 237 conseguiu coragem. Junto novamente no 00 graus, 179. Salvador, boa tarde, Gol, 1-1-69, pronto. 1-1-69, autorizado em área manter, adicionando 0. Mantenha 1-0, Gol, 1-1-69. Golf Mike, no solo 45, já coordenado o transporte para 3 pessoas. Chama para novo acionamento e translado para 45. Fala Charlie, Golf Mike, Salvador está 1000 com 3000. Vestida moderada sobre o campo. Visão social com quem? Afirma. Você vai prosseguir o Golf Mike. Tem que utilizar com o campo. Volta lá. Como é ruim? Charlie, Golf Mike, agora eu não recebo o teu ponto e não recebo nada. Demais. Terra 90, Tango Fox, terceira estreita, a ideal é a ideal 219. Autorizado, eu acho que você chamar de pouso e ingresso na terminal. Autorizado, ingresso de destino. 3-0 decolagem, piscina 0, vento 1-0 graus, 1-6-12 de nós. Tive decolagem com 1-1-6-9. Tive 1-4-5 na escuta. Afirmativo, 3-1-4-5. 3-1-4-5, em contato com o radar, passando 0-0-0 para o 3-6-0, que está aí do salvo, 1-1. Pai, esse Mike está de volta em campo? Afirma. Estamos todos na frequência à noite, decimal 9-5. Qual é o estado 5? Só 5 minutos. Ghost Mike, outro zero final no 7. Confirme como está aí no teste de visibilidade no setor. Tranquilo, 7-7. 6 com 7 final no 7, pode final para a uniforme de alho. Ghost Mike, confirma basicamente o bate que se destina, bate 5. Até o bate da Delta. Passando a longa final da 17, o Mike. Gente, papel uniforme, Charlie, Golf Mike, mantém a referência visual com o solo. Reporte para o visual com a cabeça número 7. Já falta lá. Gol 169, decola 249, estima agora o controle de Salvador, 120 decimal 8. Obrigado, muito obrigado. Papel uniforme, Charlie, Golf Mike, na escuta. Mais curta, mais. No momento estamos operando o instrumento, eu consegui com base curta para 1-0, tem condições? Afirma. Gente, reporta final 1-0, papo uniforme, Charlie, Ghost Mike, e reporta quando mais expressa no visual, cabeceira. Vai parar. Chanel 6210, sua identificação de serviço, chegada do MED 1 para o 060. Dia Coral 1 Bravo para o nível 240, gol 1169, vai ter desvio na proa 220. Quantos milhas? 20 milhas. Gente, reporte a proa no Coral. Reportará a proa no Coral, gol 1169. Controlado, ok? 6, ajuste 1-0-1-9. 6-6-1-0-1-9. Para 6-2-1-0, disse uma senha 3-6, ajuste 1-0-1-9. Bate 1, vai contornar Lima e... Lima, Mike, Quebec, né? Quebec chama novamente. Que é 1-2-5-1, alternativa 1-2-3-8. Obrigado, uma boa tarde, está 3-1-4-5. Tá, tá indo só Michel Augusto Maia, costuma posição? Uniforme Charlie Golf Mike, a intensidade de cruz não é zero, ok? E a gente opendo no instrumento, realmente a instrução foi essa, de base curta para 1-0. Gente, uniforme Charlie Golf Mike, solo foi 5-2, para a sua direita, via papá, parte 5, estacionário, ganhou sequência. Uniforme Charlie Golf Mike. este pouso 2035, confirma o estimado para o ingresso na terminal S. E o Magno está na Quebec. Gente, vai ingressar, coisão, cruzão no 7, após tapar, faz 5 estacionários na sequência. Tenta a movimentação no plástico, hein? Autorizado, é o 9244. Estação para 2509, é o número 3 na aproximação, esse aqui é o 330, está acertado 13 milhas, exatamente. 1169, cruzando o nível 130, de 12 dias, solicitará a presente voo na flor de coral. 1169, autorizado direto coral. Autorizado direto coral, 1169. Chama-se 35, frequência na 25, decimal 1, alternativa 23, decimal 8. 269, essa identificação do serviço chegada a ponto para 4.3, ajuste em Salvador, 9019. Zero, boa tarde, você via chegada Bomet ONU para o nível de voo 080. SP Bomet ONU 080, para 390. 390, para 2509, é o número 4 na próxima fase. Vai reduzir 2509. Tata Golf, a sua identificação foi na proa de SAP, quando você está chegando a Bomet ONU, reporte para descida. Chama 6290, para tirar os separadores no país, uso da restante de altitude em SAP, autorizado em RSP, reporte estabilizado. Desça para 3.010, ajuste 1019. 3.010, 1019, 1019. Alemanha 2.010, revisa para 2.009. Vai seguir o Bravo Eco 9 Lima, próxima zona. 3190, vista na TEM 050. 050, 3190. Pessoal, estou com o uniforme mais uniforme. Uniforme mais uniforme, chama em Torre, na frequência à noite, vista na 95.12. 1907. Obrigado. Nossa, faça o uniforme mais uniforme. Papa, faça o uniforme mais uniforme. Pessoal, final a 0, confirme 76. Quanto a previsão, tem que ter outro tráfico para 1-7? Negativo, estamos levantando instrumento com somente no zero. Ok, tá, para uniforme mais uniforme, confirma somente a parte que se mexeram. Ah, positivo, é após a parte 5, após o pulo. Obrigado. Gente, prossegue o sinal e aguarde. Uniforme mais uniforme, confirma o pulo. reporte. Quando vir, dá um reporte, ok? Passaremos. Passou externo, baixar travado, uniforme aqui no quarto. Confirma, já avisou com o campo? Ainda não. É pra de quando eu pego o seu uniforme aqui, uniforme? Uniforme. Nove, dois, quatro, quatro, reduzindo para 2009. Reduzindo lá, 2-4-4. Visão com o campo. Papa, papa, uniforme, Mike e uniforme. Vento 090 graus, 099, pista molhada, 0 pouso no zero. Sente o uniforme. Redução 2003, não acerto. Por favor, que você mantenha o 050. Estado no 09, 3090. Puxa, né, minha vida no zero, avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento 1, correção 1, 0, 0, grau, 0, 8, 9, e pista molhada. Autorizado, posição no zero, com pista molhada, minha vez no zero. E é o frequência 920, decimal 1. Piso 90 reduza para 1809. Redução 803, 90. Quatro, estabilizou? Afirmou. Oi, na frequência na noite, decimal 95. 295. Ponto 190, consiga para 2006, autorizado e eletrofeia, ponto estabilizado. E entre 2000, está de eletrofeia, 2090. Sente a firma 244, continue a aproximação, ainda na pista livre, forma pista molhada, o Aix no 019. 1019, pista molhada na 244. Zero, solo 062, livre pista direita, chama São Salvador, 1, 2, 1, decimal 9. Livre retração para final eletrofeio, curve à esquerda na prua 195, limite ao localizador. Vista para 3.000 pés, ajuste ao 019. 095, limite ao local. 73 pés, gol 189. Pouso, pista no zero. Pouso no zero, 9244. Papa Juliette Hotel Romeo, a sua identificação, Marcelo Neu de voo 070, o Ivomet, para a interceptação chegada da Ivomet 1. Última 9, redução para 1809, vai seguir o RPS 321, assaltante a 9 milhas. Apagou-se para sequenciamento, mas tem a pro 045, limite ao localizador. 045 para o limite localizador, mantém o nível? Isso é para 4.000 pés, ajuste no 019. 4.000 no 019. 3.090 estabilizou? Estabilizou 3.090. Também tem sequência no 8, próximo 95. 3.090, obrigado. E na última nave, deixa para 2.000 pés, estou guardando uma prova para o localizador. Fazendo prova para o localizador, 2.000 pés. Sou 9.189, boa tarde, voo ISAP, para antecipar a chegada do Médio, e se mantém ao nível de voo 080. 244, solo ao 09, livre pista direita, chame solo Salvador 121, decimal 9. Segura na direita, solo Salvador 1219, azul 92 passado. Salvador passado, está 3190. Está 3190, já visual. Continua a aproximação, guardando a atualização de pouso. Pista molhada, 00, 0 graus, 05 nós. O ajuste no 0, na 9, está 3190. 09, agora atualização, 3190. 69, para interceptar o localizador, cruze a esquerda na rua 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, vai chamar a interceptado, bom, 8 mesmo. Serra Lima, torre de estação, Viva Med 1, não foi possível chegar até Med, reporte para descida. Fica Papagoski, nessa rua da autoridade de sessão localizador, lista para 2010, reporte estabilizado. Autorizado o localizador, descendo para 2010, para estabilizado. Papagoski vai seguir a Boeing 738 Nacional. Deixa eu ter uma notícia. Aguarde para descer. Supramento Fulgen, autorizado até o 050. Informo que tem um tráfego à sua frente, está 5 milhas, mantendo 075, vai estar em contato com o controle Salvador. Informe que o equipamento de controle não recebe, informe para o mesmo ator em condições visuais, ingressar nos corredores e indústria para o ano 1503, ajuste a 0 na máquina. Localmente agora é o 5040. Sano ILS Gol, 1869. Bono 869, chame todo Salvador, frequência 1-8, decimal lado 5. 1895. Executando e executando o controle Salvador. 1, decimal 9. Direita 219. Salvador, gol 1869. Bono 869, continua a aproximação, guardando a motorização de pouso, vento 040 graus, 022, visual, confirma, visualizar a 1700. Afirma, 1700. Estando indo, prossiga para o controle. Bono 869, pista livre, 30 pouso 1-0, vento 070 graus, 039. Venido pouso, Bono 869. Mas que eu apagou que chamei por mim, Salvador, frequência 08, decimal 9, 5. Bom, 2, 9, 5. Então, eu acho que continua a aproximação, confirma intenções. Visual 17, instrumento continua no GDS. Gente, quando o visual reporte para cancelamento e base curta para a direita da 7, então eu acho que apagou. Bom. Mantendo 7.500 pés ainda. Sim, já estamos indo e separando 1.500 pés. Separando uma fila 070. Thank you. voo 070, se aguarde para descida. Sente o Patagônia, Oscar, Papagoche. Passando voo visual até cabeceira 97, pega escuta pela direita, autorizado. Confirma, vem? O vento 180 graus, 03, mano. 08103, obrigado. Leste até Romeu Dulce, mantém 050. O vento no momento se encontra variável aqui com 039. Sim. 039, chama solo em 121, décimo 9, se o solo for usando o meio. 219. 019. 016, zona e tinha condições de manter a high speed. Ok, então, beleza. Tá quanto por aqui, zona? Está descendo aí o 190, acelerando agora. Então, 9096, estamos passando a serpente, 9000, cruzando 140 para 080, Bravo S9 Lima, e dá outra passada. Agradeço a informação da 9096. Confirme a altitude de descida. O 190 pode cruzar de vista mais alto. Isso aqui é o nível de voo 150, aguarde para prosseguir a descida. 150. Serra Lima, de coração para o sequenciamento, curva à esquerda na Pro 035, limite radial 370 de Salvador.